sabia que eu era assim. Paixão de uma noite que louco tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te